050. 50, Mustafa 0, 3 GM3. Transponder padrão 0125, Eco Delta, chama a torre 18690, táxi decolagem. Bom dia, tá 3179 com a informação Foxtrot para Guarulhos. Mike Eco Delta, bom dia, livre acionar e chama táxi. Jimmy? Azul 4208, tá pronto, funcionamento. Autorizado, chama táxi. Agora. 3179, aguarde a cópia, ajuste no 017. Aguardando, ajustado. 3179. Final LS, XPI, reporte estabilizado no localizador. Reportaria LS 6200. Alfa Tango Tango, bom dia, prossiga. Papa Romeo Índia 9 Bravo, para regresso. Índia 9 Bravo, coisas do Interlagos, reporte rotatório, visual com campo. Considera rotatório, visual com campo, 9 Bravo. Inicial táxi, reporta para o cruzamento da 17, Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu, bom dia, prossiga. Kilo Zulu segue o Alfa Tango Tango, reporta para o cruzamento da 17. Alfa Tango Tango autorizado o cruzamento, prossegue Quebec, Mike e na Lima, solo 121, décimo 9. Guardião 02, bom dia, prossiga. Qual o destino? E pro noroeste até quantas milhas? Até na Natal. 4208, direito, ponto de espera 18.6, 1017 por viagem. 18.6, 1027, bom trabalho, 4208. E o Zulu autorizado, Quebec, Mike na Lima, solo 121, decimal 9. Ponto de espera, 18.6, 1017, Goiás. Silêncio, meu, tá nivelando a Pituba, ingressando na linha do litoral para regresso. Vente, Mike, da Romeu, 510, reporte no Através de Pituaçu. Reporta no Através do Pituaçu, Romeu. Confirme as frequências que eu estou em procedimento. Confirme? É o 6200 para chamar a torre? Tá, 6200, torre 198, decimal 6. 186, obrigado. Prossegue com a proa noroeste, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Na informação tem o Oceané agora, uma milha do externo, fique atento. Centro do tráfego, operação externa, Guardião 02, chamará o controle 120, decimal 8. Oceané 6200, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, informo Embraer da Azul, alinhando e prestes a iniciar a rolagem, aguarda a pista livre, Oceané 6200. Na escuta. Com informação de tráfego também, um helicóptero à esquerda do eixo da 10 com proa noroeste, não interfere com o seu pouso, Oceané 6200. Gente, 6200. Exato, até o Ponte 3 Sul. Centro do tráfego a 7 milha, manterá 500 pés, condições visuais, na escuta da Bermuda de controle, Guardião 02. Controle o Índio November Alpha, tá visual pro campo. Índio November Alpha, chame a torre 186, informo que é o tráfego na sua posição de 12 horas, 7 milhas, mantendo 500 pés. Alpha Terra 50. Ciente do Guardião, vai chamar a torre agora 186, o Índio November Alpha. Correto, chame pronto, ajuste no 0173179. 17, Amará. Rotatória. Né, 6200, vento 350 graus, 02 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão na 06200. Através do parque de Pituaçu, papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, chame em torre 18, decimal 6. 18,6, Romeu. General, a presente autorizado, curta final no 7. A porta na curta. Eu vou tirar na curta 17, o Wind da Membral. Torre, bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu. Passou através do parque de Pituaçu. Papapá, Mike Gillette Romeu. Tá presente, final bata, tá autorizado, reporta na curta final. Tá presente, tá autorizado a curvar à esquerda, cruzar hoje da final do 10, diretamente para a Angra da Bata, Romeu. Afirmo. Azul 4208, é close 59, controle 120, décima 8. 208, 408. Salvador, bom dia, Azul 4208, decolado, passa 1900. 4208, contatada, sou para o 370, saída Puca. 370, Puca, o Azul 4208. Autorizado táxi, reporta ponto de espera da Oscar, máquina. Xené 6200, solo ao 59, direita, solo 21, decimal 9. 21, decimal 9? 50. 050, 922. Lima, Kilo Zulu, Ceará, November Tango, Romeu, 1 minuto, a cópia. 4298, chega da Mari, desça para o 060. Taituba, uma centena, direto. Prossegue na radial 321 até 100 milhas, após cancela, prossegue visual no 085 até a localidade. Decola da pistão no 7, curva esquerda na saída Momo, direto. Controle 120.8, transponder 5525. No 1, autorizado a decolar, pistão 10 3 40 02. Salé 6225, autorizado final LSX-ray, reporte estabilizado. Estabilizado, sim, de forma que há um helicóptero mantendo 500 pés na proximidade de Duna, não interferirá na aproximação. na zona 0 e vai na, pra cima da bata. Tá sente do Indino Memberal, vai na zona 7, não vai interferir. Ok, reporto controlado, Mike Net 1. Polo controlado, reportará, Romeu. Portão 026200. Falta manter o ponto de espera aguardando. Total 991, decolou 01, controle 120.8. 0.8 total. Irmão Mike Delta pra torre. Total 991, contato radar, flu para o 310, perfil da Momo. 310, Momo, total 991. Salvador, bom dia, Farfaredo 2223, gente da foto. Farfaredo 2223, chegada Bonf, desça para o 070. Sendo para 070, chegada Bonf, 2223. Bonf. Aqui, dado que foi com essa torre. Sinal 6. Alfa, Livra na Quebec, aguarda. O taxi para o taxímetro, mantém a ponte para o Quebec. Está autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, em Fariado, 03 de longe. 3663, após pelo, irá descer para 2 mil pés, ajuste no 017. Após pelo, desce 2017, 3663. 3663, autorizado, final LS, reporte estabilizado. Camarada. Estabilizado? Avisado agora. A gente complete a aproximação final, chame torre 198 decimal 6. 76, obrigado, senhor. Bom dia. Torre, bom dia, 6225, funcionário estabilizado. Travado. Sim, te formarei pista livre, seu nome é 225. Autorizado, final no 7, bravo que Luiz, que é a porta do final. 4 mil pés, ajuste 190 no 7. 4.190 no 922. Azul 4298, desça para o nível de voo 050. 4208, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 12685, alternativa 2545, 4208. Passare dos 2223, desça para o nível de voo 060. Tendo para 060, passare dos 2223. Controle Salvador, TAM 3304, centro da Foxtrot. TAM 3304, sem identificação, chegada Bonf, desça para o 070. Chegada Bonf, descendo para o 070, TAM 3304. Gol 1922, reduza para 1809. reduzindo 180922. Tchau, 02, prossiga. Guardião 02, sequência livre. Voo 922, vetoração para sequenciamento. Mantenha presente pro, limite ao localizador. Vetoração, mantenha presente pro, limite ao localizador, 922. Mike Expelton, no meu pé, direto Manati, reporte 2-0 milhas fora. Chamada 20 milhas fora. Reduza para 2009. 2009-4298. Luiz, que autorizado pouso, visto no 7, 20-020 graus, F3. Voa 922 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, ajuste 10017. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 8 milhas, é o Airbus 320, seguirá como número 2 para aproximação. Gente do tráfego como número 2, descendo para 2000 no 017. Autorizado interceptar o repostar 922. 4298, desça para 4000 pés, ajuste 10097, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Desce para 4000, ajuste 10097, mantenha proa sem vetoração azul, 4298. Voo 1922, reduza para 1709. 70922, reduzindo. Bravo, Kirwisky, solo 08, autorizado backtrack, taxiamento 4-4, encoste livre frequência. Índia, 9 Emeralda, autorizado ingresso, seguindo Bravo Kirwisky, da 4-4, encoste livre frequência. Para 1-8-0. 1809-4298. Tá, 3663 estabilizado? Afirmo, campo a vista. Gente, completo, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, boa. Salvador, bom dia, 3663, tanto final, ILSX, rebaixado, checado. 3663, confirma trem embaixado? Afirmativo, positivo. Autorizado pouso, pista no 0, ponto variável 03 nós, então 3663. Ele pouso no 0, 3663. Reduza para velocidade de aproximação, chame torre 1-8-6. Reduzindo 1-8-6, agora 9-2-2, bom dia. Bom dia. Gente. 4298, está autorizado a interceptar nessa proa, desça para 2000 pés, ajuste 1097. Nessa proa, intercepta 2000 pés, 1097, 4298. 22, bom dia. Número 2 para pouso, número 1 passando externo, informa a revista ali. 922. 3179, estou ciente do tráfico, observa o tráfico da Puxa Neto, está ingressando agora na Juliette, após o mesmo, está autorizado táxi, pátio 1 no Índia Alfa, ponto espera da 10, torre 1 no 8, meio time 10 no 7. Informativo, observando o tráfico do Avianca, após pátio, Índia, e ponto espera Golno 605, chegada Bonf, desça para o 060. Para o 060, chegada Bonf, Golno 605. Dami, centro Recife, 12085, alternativa 125, decimal 45. Passarito 2223, essa para 2000 pés, ajuste 1097, autorizado final LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 com 1017, reportará estabilizado, passarito 2223. Azul 4298, chame a torre 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, azul 4298. Torre, bom dia, tá 3179, no ponto de espera da 10 pronto. 922, vento variável 039, livre pouso, pista 17. Livre pouso 190, voo 922. 31179, totalmente pronto? Afirmativo. Após, põe na curtíssima final, ali mantém cabeceira 10, preparando-se da colagem, na 3179. Afirmativo, após o Bang Lerner, mantém 10, 3179. Torre Salvador, azul 4298, final, com o trem baixar trabalho. Azul 4298, continua a aproximação. Airbus alinhando para dar colagem, com areia pista livre. Que negar 1017, frente variável 039. Continua a aproximação, 4298. Manual 22, solo azul no 4, direita solo 219. Agilizei no meio possível, ok? Direita 219, agilizar. Alô, tá 3667, corrigindo. 3663, não se escuta. Tá 3663, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3663. 7, autorizado final LS, seguirá o tráfego à frente a 7 milhas, é um eco 145. Descendo para 2000 pés, seguindo o tráfego à frente para 3304. Reduza para 1809. Reduzido 1809, 3304. Azul 4298, vento variável 03 nós. Autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, 4298. Decolado sul no meio, controle 120-8. 08, obrigado, bom dia. Bom dia, Santos 3179, decolou da El, na sua escuta. Santos 3179, contato radar, superou 340, saída da El, Leda Bridge. 340, da El, Leda Bridge, Santos 3179. Secreta do localizador, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato de aproximação final, torre 198, decimal 6. Torre 198, decimal 6, bom dia. Bom dia, passarelo 2223, aproximação final, tá a 2 milhas do externo. Que repórter? Externo, 3 checado, passarelo 2223. 2223. Azul 4298, solo 17, direita solo, 121-9. Direita solo 219-4298. Alfa Juliette, portão 06. 5217, acende indicação. Felipe 5217, contato radar, a 75 milhas, nordeste de Salvador, voe Bonf, reporte pronto para descida. Voando Bonf, reportará. Santo externo, controle baixado, travado, passarelo 2223. Passarelo 2223, vento 020 graus, 039, autorizado pouso, pistão 0. Vive pouso, passarelo 2223, confirma o vento? 020 graus, 03 nós. Obrigado. Gol 1605, reduza para 1809, vista para 2000 pés, ajuste no 097. Reduzindo 180, descendo para 2000 pés, com ajuste no 097, gol 1605. Dan 3304, chame torre 118, decimal 6. Torre 118, 6, 3304. Salvador, TAM 3304. TAM 3304, continua a aproximação, informarei para o Salivo. Controle 120, decimal 8, transponder 5523.